dia a todos. É um prazer estar participando desse evento com vocês, numa época em que todos estamos à procura de inovações em como atender diferente os nossos clientes. Eu sou Gisele Lauer, trabalho na Ali Combustíveis há 12 anos, sou responsável pela área de atendimento ao cliente, o nosso contact center, sou apaixonada por essa área e também tenho orgulho de dizer que por 11 anos consecutivos ganhamos o prêmio Consumidor Moderno em Excelência no Atendimento ao Cliente no ramo de combustível. Estou aqui para compartilhar com vocês uma ferramenta que estamos utilizando na Ali e que é priorizar o atendimento ao cliente, aqueles que são os mais importantes para a nossa empresa. E já estamos tendo os bons resultados. Tem alguém aqui de vocês que trabalha no ramo de combustíveis? Tem um. Também na distribuição? Sim. Ah, muito bem. Então, você conhece bem as particularidades, né, do nosso segmento. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa empresa, para vocês entenderem quem são os clientes que nós atendemos e conhecer um pouquinho também sobre esse segmento. A Ali atua na distribuição de combustíveis. Então, quem são os nossos clientes? São os donos de postos de combustíveis. Então, a Ali vende para o revendedor e o revendedor, sim, fará a comercialização do produto nos postos, que é o ponto de venda deles, onde nós, consumidores, né, conseguimos abastecer nossos veículos. A Ali tem, está há 19 anos no mercado, é uma empresa brasileira, tem uma carteira de 5 mil e clientes ativos, e esses clientes são os mais variados, né, com perfis variados. Nós atendemos desde o cliente culto, exigente, ao menos informado, e aquele também que não é tão atencioso, tão educado. E nós temos que dar atenção a todos eles, independente do perfil que eles apresentam. Gera um faturamento na casa de 10 bilhões de reais por ano. Então, nós estamos falando de uma empresa onde tem um potencial muito grande e um faturamento também bastante elevado. 2.000 é o número de postos que nós temos que tem a marca Ali. Então, a diferença com a carteira de 5.500 clientes são justamente os postos que nós chamamos bandeira branca, que são aqueles clientes que não têm nenhuma marca, nenhuma bandeira, e pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, eles podem estar comprando de qualquer distribuidora. Então, ora eles podem estar comprando conosco, ora podem estar comprando com outra distribuidora. Hoje a Ali é a quarta maior distribuidora de combustível do país. Nós temos 4 escritórios administrativos. Um fica em Natal, onde fica a nossa central de atendimento. Temos um escritório também em Belo Horizonte, um no Rio de Janeiro e um aqui em São Paulo. E temos 40 filiais que são distribuídas em várias regiões do país. Essas filiais é por onde sai o produto. Então, o produto é carregado nos caminhões tanques e esses vão para os postos onde haverá a comercialização do produto. Então, hoje, a Ali está presente em mais de 80% do território nacional. E aí, falando do mercado, nós temos um produto que é uma commodity. Sendo commodity, não há diferenciação no produto, praticamente o preço é o mesmo, o prazo também não tem muita diferença. E aí, nós temos que dar muita atenção é a questão dos produtos agregados, dos serviços agregados e também a questão da nossa marca, que, em nosso caso, é a marca que está nos postos com a rede Ali. E o relacionamento com o cliente, ele é crucial no nosso negócio. Ele faz toda a diferença, porque nós sabemos que há uma concorrência muito grande nesse segmento e o relacionamento vai fazer toda a diferença. Nós estamos falando de um negócio onde o lucro bruto está na quarta casa decimal. Então, observe que tem que ter um volume muito grande para que ocorra essa lucratividade. Então, vocês imaginam como que isso funciona numa central de atendimento. Nós temos uma média hoje de venda de 450 milhões de litros por mês, onde vai chegar o faturamento acima de 10 bilhões de reais no ano. E aí vem um desafio constante, né? Como manter esses clientes? Na Ali, nós temos uma forma diferenciada de atender o cliente. Como falei para vocês, há uma diversidade muito grande de clientes e nós entendemos que todos eles merecem a nossa atenção. Até porque sem eles, né, a empresa não sobrevive. Aí a importância. E o nosso cliente, como eu falei para vocês, é o dono de posto de combustível. Então, ele é um cliente bastante exigente, é o cliente que conhece muito do negócio dele e é o cliente que precisa de agilidade para resolver o seu problema. Então, desde a questão da implantação do pedido e assuntos referentes ao segmento. Então, seja desde uma contaminação do produto, derrame do produto e vários outros assuntos pertinentes ao segmento. E aí nós precisamos ter pessoas altamente qualificadas e treinadas para dar esse suporte ao cliente. Então, esse cliente, ele quer falar com pessoas, ele quer falar com atendentes. Então, na Ali, nós não utilizamos a URA, fazemos um atendimento totalmente personalizado, que é falar com o cliente, que é resolver a questão dele e também a gente poder estar cada vez mais próximo a ele. Nesse slide eu tenho aqui, né, uma experiência de consumo e esse é um dado importante, onde diz que 81% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por uma melhor experiência como clientes. Bom, aqui é uma oportunidade que todos nós temos, que independente do segmento, então nós sabemos que as empresas têm sim uma oportunidade de oferecer algo novo para o cliente, mesmo que cobre por isso. Então o cliente não está somente interessado em preço, ele quer sim ter novas experiências e está disposto a pagar por isso. Então, aqui fica, né, o recado e a questão da oportunidade que todos nós temos de como oferecer isso para o cliente que cada vez está mais exigente. E aí, né, vem a questão, como definir quem priorizar? Então, na Ali, nós tínhamos um problema, que até então, todos os clientes eram atendidos da mesma maneira. Nós não tínhamos uma diferenciação para o atendimento ao cliente. Foi quando na empresa, foi feita uma segmentação de clientes e esses clientes, eles foram classificados em quatro pilares. E os clientes na categoria dos mais rentáveis e engajados com o nosso negócio, eles formam os clientes premium, aqueles clientes que realmente são os mais importantes e que dão um retorno bastante positivo para a empresa. Os clientes rentáveis são os clientes que têm uma boa contribuição marginal, não necessariamente são os clientes que têm um volume maior de venda, mas é o posto que traz mais receita para a empresa. E engajado, avaliamos o potencial de retorno do cliente quanto a 9 critérios que foram estabelecidos pela empresa. Entre esses critérios, nós podemos citar a questão da pontualidade no pagamento, participação também de compra, um percentual de compra de lubrificantes, de seguros, participação nas lojas de conveniências, que são o nosso entreposto, participação também no Clube Ali, que é um programa de fidelidade para os revendedores, entre outros. E estes critérios são medidos em pontos que, somados, estabelece uma nota geral do cliente. Aqui fica visível, então, né, os quatro pilares desses clientes que são segmentados na empresa, sendo o nosso foco esse aqui, onde são os clientes que estão engajados com o negócio e também tem uma boa rentabilidade para a nossa empresa. No segundo aqui, nós temos os clientes que têm rentabilidade e não estão totalmente engajados. Aqui em cima, nós temos os clientes que estão engajados, mas não têm rentabilidade. E nesse último aqui, são os neném, né? Não estão engajados e não estão dando rentabilidade para a empresa, mas que também são importantes porque tem a questão de volume e, como eu falei, eles estão. Então, a importância também de fazer um controle desses dados, porque às vezes ocorre uma questão de guerra de preços em determinadas regiões, faz com que a lucratividade, a rentabilidade diminua e faz com que ele mude também de categoria. Então, também é feita uma atualização semanal desses clientes. Então, o objetivo é atender bem todos os clientes, né, com toda certeza, mas existem momentos onde é necessário criar uma priorização do atendimento para continuar com o crescimento sustentável do nosso negócio e da nossa empresa. Nós tínhamos um problema, colocamos aqui, né, que é a véspera de aumento de combustível. Nosso colega ali, que é do segmento, sabe muito bem que numa véspera de aumento de combustível, a nossa central de atendimento é um caos natural e a gente já espera que isso tenha uma demanda muito grande de ligações. Nós pegamos esse exemplo aqui, que é justamente para exemplificar para vocês o que ocorre na central de atendimento. Então, até então, todos os nossos clientes, eles entravam numa fila de espera para ser atendido. Então, à medida que eles iam entrando, eles eram atendidos. Observe aqui que tem um maiorzinho, o verde, né? Que é esse que é o cliente premium. Mas até então, ele ficava na mesma fila, às vezes abandonando a ligação, ou não tinha uma sequência, uma preferência para ele ser atendido. Então, esse era o nosso problema. Nós atendíamos todos iguais, independente da classificação deles. O sistema não era integrado, então nós não tínhamos essa leitura, não sabíamos quem priorizar. E foi justamente aí onde entrou o nosso fornecedor de sistema, nosso parceiro, que é o Evolux, que é o nosso DAC, a ferramenta que utilizamos, e conseguiu fazer uma leitura com o banco de dados da empresa, buscando a segmentação do cliente e priorizando os clientes que são os mais rentáveis e engajados com a empresa para que esses pudessem ter uma priorização no atendimento na nossa central. E isso ocorreu e muito bem. Então, a partir dessa ferramenta, o sistema conseguia e consegue identificar os clientes que são os mais importantes para a empresa e podendo sim ser priorizados na hora do atendimento. Então, como que funciona, né? Então, através da ferramenta, esse cliente consegue pular a fila, digamos assim, e ele ser atendido de imediato ou na próxima ligação que o atendente estiver livre, dando a prioridade para ele. Em um momento de alta demanda, o nosso TME, que é o tempo médio de espera, pode chegar até 2 minutos. E com o sistema, nós conseguimos atender os clientes premium, que é essa classificação importante para a empresa, com o TME de 15 segundos. E aqui tem uma tela para mostrar para vocês que esse é o nosso controle, e aqui mostra exatamente. Então, o cliente é premium, ele entrou na fila, ele pula os outros, esse cliente já é identificado como cliente premium, e automaticamente ele vai ser atendido pelo próximo atendente, fazendo essa priorização na hora do atendimento. que isso, né, resulta na prática? Vamos pegar aqui novamente um exemplo de um reajuste de combustível. Vamos pegar janeiro, que janeiro teve um aumento bem grande, inclusive acho que todos nós, né, sentimos bastante aí no bolso e vimos que o percentual foi muito alto. Então, natural que houve uma especulação da mídia quanto a esse percentual e começou a ter uma grande demanda de ligações na nossa central de atendimento. Então, pegamos algum exemplo aqui para vocês. Aqui o número está um pouquinho pequeno, mas a gente conseguiu. Nós pegamos aqui um dia típico, um dia normal de atendimento, onde a nossa central recebe uma média de 1.400 ligações dia. Dessas 1.400 ligações, o nosso TME, que é o tempo médio de espera, fica em 15 segundos. Pegamos aqui aquela sexta-feira do dia 30 de janeiro, que foi justamente o aumento, o reajuste do governo, onde o número de ligações dobrou, foi mais que o dobro, foi para 3 mil ligações. E também subiu o tempo médio de espera, que foi em 2 minutos. Então aumentou demais, natural, como eu falei para vocês. E aqui, nesse dia, nós conseguimos ver o resultado dessa ferramenta implementada através do nosso fornecedor Evolux, que foi priorizar o atendimento dos clientes premium, fazendo com que eles tivessem preferência na hora do atendimento. E tanto é que nesse dia, do dia crítico de muitas ligações, nós tivemos um tempo médio de espera dessa classificação do cliente em 15 segundos, ou seja, praticamente o mesmo número de um dia normal de atendimento. Então, isso fez com que nós tivéssemos a certeza que todos os clientes prêmios foram atendidos nesse dia crítico e que tiveram um tempo bastante considerável na espera para ser atendido. Ou seja, então já colhemos resultados aí da ferramenta. Nosso resultado foi uma redução de 85% do tempo médio de espera para essa classificação de cliente e a diminuição de 21,5% para 0,97% no abandono dos clientes prêmios, que são os clientes aí importantes para a nossa empresa. Como eu falei para vocês, essa classificação, ela é muito importante para a empresa, priorizando esse atendimento àqueles clientes que realmente dão retorno e que são importantes para nós. A questão de ter um relacionamento cada vez mais estreito também faz a diferença, porque é até importante estar colocando que no início da empresa, há 19 anos atrás, nós tivemos muitos clientes que foram priorizados pela empresa, que eram aqueles clientes de interior ou que também não eram tão importantes para as outras distribuidoras. Foi exatamente aonde a empresa cresceu que foi priorizar esses clientes, dando atenção para esses clientes, atendendo esses clientes. E hoje, depois de 19 anos, nós temos muito deles, várias histórias, onde esses clientes também cresceram e hoje são grandes revendedores, são grandes empresários e cresceram juntamente com a empresa. Então isso também fideliza e isso é importante para que nós possamos aí manter essa classificação. O impacto do negócio. Nós temos a certeza na Ali que esse é o caminho certo. Ou seja, esse é só o começo, essa é uma questão de priorizar o atendimento para essa classificação de cliente. Entendemos também que não somente na área de atendimento ao cliente, mas na empresa como um todo, nós chamamos que isso é um guarda-chuva e embaixo existem vários setores onde esses setores também podem atender, olhar de maneira diferente esses clientes que são os mais importantes para a empresa. Nós queremos sim estar cada vez mais próximo desses clientes, queremos cada vez ter um relacionamento melhor com esses clientes e queremos também a satisfação deles. E queremos que essa satisfação seja percebida por eles e que eles realmente também estejam engajados cada vez mais com o nosso negócio. Porque nós queremos que eles estejam satisfeitos, até porque tem a questão da renovação do contrato. Então, os clientes, né, rede, têm um contrato conosco e esse contrato tem um término. Então, a intenção é que haja uma renovação desse contrato, de preferência 100%, né, que seria maravilhoso. E eles estando engajados com o negócio, com certeza essa possibilidade acontece muito com mais frequência, né? Então, nós queremos que esses clientes estejam engajados, estejam satisfeitos, para que também eles mantenham aí a lucratividade da empresa e, principalmente, a sustentabilidade do nosso negócio. Então, essa é a nossa intenção de estar cuidando e também que eles tenham a percepção que eles estão sendo vistos pela empresa, que eles estão sendo cuidados pela empresa e que possam ter essa percepção do quanto eles são importantes para a nossa empresa. Bom, gente, vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, questionamentos. Bom dia, Gisele. Meu nome é Ivan, sou diretor da PC Sistemas, sediado em Goiânia, do Grupo Torso. Eu não sei se eu entendi ou sei lá, eu me perdi aqui na palestra. Mas em um determinado momento você falou que a Ali, há 19 anos atrás, cresceu em cima dos renegados pelas grandes corporações e vocês abocanharam esse mercado, esse nicho, e cresceu. E hoje vocês definiram o mesmo critério do passado, que os outros fizeram no passado, que vocês acabaram buscando esse mercado. Ou seja, hoje vocês estão trabalhando com um cliente premium e não está renegando os outros, mas está priorizando o premium, que foi o mesmo erro que as outras companhias no passado tiveram. Eu não entendi essa parte. Eu queria entender assim, ó, no passado a gente buscou um cliente que era renegado, crescemos em cima disso. Quer dizer, poderíamos não ter esse critério premium e tratar todo mundo da mesma forma, é lógico, com alguns detalhes, mas não. Aí você falou assim, olha, eu acredito que essa é a solução. Ou seja, a solução do passado que não era a solução, virou uma solução do presente. É isso que eu queria entender melhor. Como eu falei para você, no início da empresa, a empresa sim prezou pelos aqueles clientes que eram renegados pelas outras empresas, que eram os clientes menos potenciais, né? Então, como a Ali estava entrando no mercado, ela buscou esses clientes que realmente, né, não era interesse das grandes distribuidoras. Foi crescendo e lógico que não pode ficar só com esses clientes. Então, o mercado é totalmente competitivo, nós precisamos sim, e hoje a Ali, ela concorre de igual para todas as distribuidoras. Lógico que está interesse nos grandes distribuidores, nos grandes revendedores, né? Não nos pequenos, mas sem deixar de atender também os pequenos. Então, nós entendemos que todos, independente, merecem a nossa atenção. Então, essa questão da priorização do cliente, ele independe se ele é um cliente de pequeno porte ou de grande porte, mas a classificação dele é justamente o que dá retorno para a empresa. Então, não é o maior volume, não é o cliente que vende mais, mas sim qual é a contribuição da receita que ele traz para a empresa. O cruzamento do engajamento e a rentabilidade, né? E é importante, você fez uma questão aí, essa pergunta. Quando nós iniciamos e falamos dessa questão do cliente menor, e também é interessante, até na palestra do colega que ele fez anteriormente, ele falou muito da questão das redes sociais. Lógico que isso é uma tendência. A Ali também, hoje nós temos 40% dos clientes que fazem os pedidos também através do portal do cliente, né, que é uma tendência, mas também nós temos ainda aqueles clientes que não estão conectados, que não têm a tecnologia, que são lá do interior, onde a tecnologia não chegou, ou ele não quer utilizar essa tecnologia. Para vocês terem um exemplo, nós tivemos aí, algumas semanas atrás, um cliente que entrou em contato conosco, na nossa central de atendimento, e nos solicitou um boleto para pagamento via fax. Exatamente. Fax é uma questão, né, para todos, acredito que para vocês, que é uma coisa do passado. Mas o cliente solicitou via fax e nós fomos atendê-lo. Até aí, tudo bem. Só que nós não conseguimos enviar esse fax para o cliente. E começamos a observar que estava havendo alguma coisa, né, errada. Enfim, depois de muito tentar encaminhar esse fax, descobrimos que o cliente estava nos ligando através do telefone público. E ele estava querendo receber o fax. Então, ou seja, telefone público também é uma coisa do passado, muito pouco utilizado, mas isso é para ver que ainda tem regiões do nosso país, interiores, que tem sim o posto de combustível lá, onde o nosso cliente tem esse perfil, ainda tem a dificuldade da comunicação. Então, nós precisamos estar atento, porque todos eles merecem a nossa atenção e nós precisamos estar atentos aí na linguagem deles. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu entendi a sua estratégia, eu acho que a fidelização real do cliente mesmo é muito volátil, né? E vocês fazem muito bem priorizar realmente os prêmios. Na minha opinião, para entender melhor a sua estratégia, eu queria entender um pouco o que o prêmio representa em relação à importância para a empresa. Sabe, a lei de Pareto, né? 80-20, mas como que ele se encaixa nesse aspecto? E a segunda parte da pergunta, eu queria saber, você não corre o risco de ter muita ligação de cliente premium e aí o cliente da fila de espera, que não é premium, ficar realmente um tempo extremamente demorado para ser atendido, com uma taxa grande de abandono, uma situação muito grande de nível de serviço ruim, não seria melhor priorizar ou colocar um limite para que você também atenda os não prioritários? Respondendo a sua primeira pergunta, né? Então, a questão dessa segmentação dos clientes premium, então, lógico que o maior interesse, nós estamos falando com uma empresa, é a questão do retorno para a empresa, né? Questão da receita positiva para a empresa. E, principalmente, essa questão de engajamento faz a diferença. Por quê? Porque como eu falei para vocês ali, é até aquele percentual onde 81% dos clientes eles estão dispostos a ter uma nova experiência, independente também se vão pagar um pouco mais por algum serviço. Então, nós entendemos que os serviços agregados da empresa também fazem essa diferença. E eles estando engajados com o nosso negócio, nós podemos também ter uma lucratividade maior em cima dos serviços adicionais. Sem contar com a questão do engajamento, ele é um leque, como nós colocamos, eles são 9 critérios, mas tem muito mais e também são importantes para a empresa, né? Então, a questão de novos serviços, novas campanhas. Então, é um cliente que nós sabemos que ele veste a camisa da empresa, ele está disposto a estar andando conosco nessa questão aí do engajamento. Respondendo a sua segunda pergunta, hoje, nós temos, da classificação dos clientes, nós temos 30%, acho que fecha 34%, os clientes que estão na categoria dos clientes que estão engajados e rentáveis com a empresa. Esses que vão ser priorizados na hora do atendimento. Com certeza, precisa ser analisado isso, nós temos que ter um acompanhamento desses números, porque nós não podemos deixar uma taxa de abandono alto das outras classificações dos clientes. Então, esse é um trabalho contínuo, onde nós temos que prestar atenção nesses números e, lógico, se houver um número grande de abandono, das outras classificações de clientes, nós temos que rever também. Mas o foco principal é deixar esses clientes o menos tempo possível aguardando para ser atendidos. Mais perguntas? Mais uma? Então, mais uma pergunta, por favor. Gisele, queria que você comentasse um pouquinho sobre as dificuldades e ganhos comparando o CRM com o call center. Tipo, a implantação, o treinamento, o que deu mais trabalho, o que foi mais fácil, melhor do ponto de vista de valor, de processos humanos, esforços mesmo. Sim. Então, a questão de ter um banco de dados, isso faz a diferença e também contribuiu bastante com a empresa para a gente buscar, desde a segmentação do cliente, desde a questão também do nosso sistema poder identificar esses clientes para fazer aí um diferencial na hora do atendimento. Na questão do CRM, nós também temos o cuidado, e como eu falei ali para vocês, a gente faz aquele atendimento personalizado do cliente. Então, buscar essas informações para que estejam no banco de dados e que nós possamos fazer um aproveitamento na hora do atendimento ao cliente. Então, esse banco de dados, ele permite, e isso é uma tela também que fica disponível para o atendente. Então, na hora que entra a ligação, o atendente, quando começa a falar com o cliente, ele já tem disponível essa ferramenta, que ali tem a questão, até em gráfico, que é fácil a visualização, mostrando que é um cliente engajado ou não, na qual categoria que está, e algumas particularidades deles. Então, nesse CRM, nós temos desde questões bem particulares do posto, assim como aniversário de fundação do posto, então o atendente pode também parabenizar o cliente, seja na data de aniversário dele. Também temos alguns campos de particularidades, até do tipo qual é o time de futebol desse cliente. Então, se é um cliente que torce por Corinthians, né? Corinthians foi campeão do campeonato. Então, que bacana o atendente ter essa informação e já parabenizar ali o cliente pelo seu time de coração aí que foi campeão. Mas também se esse time perdeu, ninguém fala nada, né? A gente fica com essa informação somente por atendente. Então, o CRM também é uma preocupação nossa lá na empresa, que é manter um dado confiável. E esse também é um desafio grande, porque hoje a gente também tem uma, vamos supor assim, muda, né? Muda o cliente, ou muda, o ponto de venda fica o mesmo, mas às vezes a parte administrativa do posto mudou, e também é interessante, isso é um desafio grande. O CRM também, a gente tem a participação da área comercial, que são nossos gerentes comerciais, que fazem a visitação em loco no posto, para passar essas informações, se teve alguma alteração, para que a gente possa deixar o CRM com os dados mais atualizados do cliente. Terminou? Bom, gente, eu ficarei o dia todo aqui no evento. Se alguém quiser conversar comigo, será um prazer. Fico à disposição de vocês. Também tem o meu contato aqui, o meu e-mail. Fiquem à vontade aí para a gente conversar. Muito obrigada.